só de crefa é poderosa, vem chegando gostosa, periculosa, mulher perigosa, audaciosa, zica da quebrada, mente cabulosa, topa qualquer parada, não mosca xará. Quando ela passa, vagabundo para, tumultua, embaça, rainha de bateria, princesa de favela, dona do morro, seu nome Estela, guerreira, não gela, é bela, é fera, seu fogo pantera, não amarela, pesada. Vive de quebrada, no bang louco, pelas madrugadas, cunhada, na torre respeitada, camisa 10, 16 toneladas, sabe qual que é, Faete? Qual é a fita? Bonde pesado, mulher bomba na pista. Ei, mano, tô vendo a mina que você falou. Ei, mano, tô vendo a mina que você falou. Ela é piriguete, gosta de confete, fala que é a deusa do amor. É da madrugada, gosta da balada, e na quebrada coma do vapor. O Sumbiri Night diz que é da Fossite, gosta de reggae, funk, rock and roll. Eu te vejo na janela, jogando charme pra ela. O cupido te pegou, tá namorando, tá namorando, tá namorando. Princesa de favela, bonde pesado, mulher bomba na pista. Hoje minava entre eu e ela. Mulher bomba na pista. Ei, mano, tô vendo a mina que você falou. Ei, mano, tô vendo a mina que você falou. Ela é piriguete, gosta de confete, fala que é a deusa do amor. É da madrugada, gosta da balada, e na quebrada coma do vapor. O Sumbiri Night diz que é da Fossite, gosta de reggae, funk, rock and roll. Eu te vejo na janela, jogando charme pra ela. O cupido te pegou.